O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa de Trilogia Analítica. Também Associação Stop a Destruição do Mundo é que realiza esse programa junto com a Sociedade Internacional de Trilogia Analítica, porque nós estudamos e aplicamos a ciência trilógica desenvolvida pelo cientista, psicanalista, filósofo, pedagogo Norberto Kepp, autor de diversas obras sobre a psicossociopatologia, ou seja, o estudo da patologia, das causas das doenças e o tratamento das doenças psíquicas, orgânicas e sociais. Então, eu vou dar para vocês já de início o nosso telefone, o nosso site, para que vocês possam acessar todos os nossos serviços. É www.trilogia.ws. www.trilogia.ws. Eu tenho aqui nas minhas mãos um livro incrível, A Libertação da Vontade, ou A Libertação do Livre-Arbítrio, de Norberto Kepp. Ele escreveu esse livro na França, publicado em português também. E esse livro, já de 1992, ele é um marco para todas as pessoas que trabalham com o ser humano. Desde psicoterapeutas, a educadores, a pais e mães, a namorados, a maridos, a mulheres, esposas, amigos, porque aqui Kepp deslinda esse problema das pessoas estarem invertidas ou terem atritos, guerras, doenças, porque a vontade domina a vida delas. Olha que interessante, né? Existem tantos dísticos como, por exemplo, querer é poder, a vontade é de ferro e tantas outras, né? Se você tiver força de vontade, você consegue. Não pensando, muitas vezes, que justamente a nossa principal doença reside e repousa na vontade. Ou seja, no uso invertido da nossa vontade. Então, por exemplo, o Kepp fala aqui nesse livro, numa primeira parte já, que a vontade é a maior inimiga do homem. Veja bem, a sua vontade é a sua maior inimiga. E você muitas vezes pensa que se você não puder fazer o que você quer, o que você pensa, você está acabado. Então você vai ser acachapado, vai ser humilhado, vai ser destituído da posição que você se encontra. Você vai perder tudo que você tem. Eu tinha uma pessoa, isso nunca me esqueço, ela dizia, mas se eu for desistir da minha vontade, eu vou morrer. E não que aí a pessoa comece a aproveitar a verdadeira vida. E depois Kepp diz aqui nesse mesmo livro que ao entrar no mundo da vontade, o homem criou suas emoções, abafando o conhecimento. Então, veja bem, quanto mais vontade, menos conhecimento. Aí entra a questão nas escolas. Os professores com uma dificuldade enorme para lidar com a atitude voluntariosa dos alunos. A gente pode chamar isso de mimada, de caprichosa, de teimosa. Tudo isso, todos esses defeitos, arrogância, intransigência, tudo isso entra no campo da vontade. A inveja, tudo entra no campo da vontade invertida. Então, nesse livro, Kepp mostra que a causa da inversão do ser humano está basicamente na vontade. A inversão iniciou-se quando o ser humano quis viver de acordo com a sua vontade e não de acordo com a realidade. Essa é uma frase que Kepp usa neste livro. Olha, quanta sabedoria aqui. E ele faz aqui um estudo aplicando essa questão do mau uso do livre-arbítrio, que a pessoa pensa que ela pode querer o que ela quer, faz o que ela quer. Então, que isso gera duas doenças principais na sociedade. Uma é mais frequente na mulher, que é a doença da emoção. Então ela quer, faz escândalo, a emoção dela que tem que valer, então transtorna a sociedade. E outro tipo de transtorno da sociedade é o racionalismo ou o intelectualismo. São essas brigas entre os sabe-tudos, né? Rigidez, organizações rígidas extremadas, seitas, idealizações, essa atitude sectária da pessoa, não desistir do que ela pensa, essa raiva que ela fica quando uma ideia dela está sendo colocada em questionamento, não, uma briga de egos, tudo isso é vontade envolvida, não, tem que ser o que eu quero, o que eu penso. Então o homem geralmente ele briga pelas ideias dele. A ideia dele é a certa, não importa em que campo ele esteja, mas é o que ele pensa. O que ele pensa é que é o critério da verdade. E isso é uma forma de voluntarismo. Então, se você quer ter um livro super terapêutico, que só as pessoas corajosas e que têm empenho no autoconhecimento vão querer ler, se chama A Libertação da Vontade, de Norberto Kepp. Você falando em vontade, né, Cláudia? Eu posso dizer que nós não deveríamos ter vontade, né? Que pelos dados assim da teologia ou mesmo filosofia, o ser humano, ele ou está de um lado, quer dizer, obedecendo à vontade divina, como fala, né? Na questão da criação, lá no paraíso terrestre, que o ser humano, ele, lá naquela posição, ele não tinha vontade, mas ele obedecia, vamos dizer, à diretriz divina. Então, lá ele vivia feliz. Agora, depois, quando ele começou a ter a vontade dele, portanto, essa vontade de dar o contra aquela posição sem vontade, quando ele começou então mudar e querer ter a vontade dele, é que ele cometeu o que pode chamar de o maior erro, o pecado maior. Que é interessante notar o seguinte, que naquele tempo, né, para o ser humano viver bem, ele tem que voltar à verdadeira vontade, à ética, à questão que havia lá no paraíso terrestre. Porque no momento em que ele morrer, ele a vontade dele acabou. É, doutor Kepp, tudo o que ele mais quer, tchau, tchau. Porque pode notar aqui, né? Antes dele nascer, ele não tinha vontade, é claro. Ele não existia. E só nesta vida é que ele pode escolher uma coisa, pode escolher outra. O próprio Kant dizia que o ser humano quer usar a vontade para contrariar Deus. Quer dizer, usar a vontade como fala, né, a Bíblia. Os demônios, quando quiseram ter a vontade deles, então eles não conseguiram mais viver de acordo com Deus e não puderam mais habitar o paraíso. Não porque Deus não queria que eles ficassem lá, porque se cada um fizer a sua vontade, então é claro, né, que não pode viver assim juntos, né? Porque pode notar que toda briga é uma questão de vontade e por questões ínfimas. Então eu podia dizer, porque a psicopatologia sempre deu muita importância às questões assim inferiores, né, questões sensoriais. Por exemplo, a psicanálise, ela vê três aspectos fundamentais assim na doença do ser humano: o aspecto oral, que as pessoas querem continuar como crianças, sem responsabilidade, querem ter tudo na mão e não querem ter problemas nenhum. Então, a Freud mesmo fala, né, que a pessoa mimada da infância, ela vai ser um neurótico adulto. Então, a educação moderna, essa educação que vem, né, da psicologia, diz que não pode contrariar o ser humano. E é justamente essa não contrariação do ser humano é que faz o ser humano ser doente. Então nós podemos dizer que A doença não vem, por exemplo, como Freud falava, né, de frustração, né, afetiva, sexual. A doença não vem de coisas assim, porque passou fome, porque, vamos dizer, tinha uma situação inferior na infância. Mas a doença vem quando o ser humano quer viver em função da própria vontade, que se ele der muita ênfase a isso, então ele não vai ter nem comida para comer. Que pela vontade ninguém vai querer trabalhar. Pela vontade ninguém vai querer, por exemplo, aceitar a sociedade como é. E pela vontade, então, o ser humano, ele vai se privar de tudo. Porque, é claro, né, o trabalho é contra a vontade. Então, se o indivíduo tem que viver com o suor do rosto no trabalho, ele vai querer viver sem suor. E com isso, ele não vai sobreviver. Então, nós podemos dizer que a conduta doente é quando o indivíduo quer viver em função da própria vontade, dele mesmo. Em segundo lugar, né, que ele quer viver sem o trabalho, que ele quer viver sem utilidade alguma para o semelhante. Agora, pelo contrário, né, o que, que seria uma conduta sã? Agora, veja que o que eu vou falar aqui, ninguém aceita bem isso. Então, em primeiro lugar, o indivíduo tem que viver em função do mundo, da sociedade. Ele tem que ver que, por pior que seja uma sociedade, essa sociedade é sempre superior ao indivíduo. Por mais doente que seja uma sociedade, ela é melhor do que o ser humano. Porque, afinal de contas, tem uma estrutura, uma alma, né? E tem pessoas de muito valor que trazem para essa sociedade um nível assim equilibrado. Então, para uma conduta sã, a pessoa tem que esquecer, né, a própria vontade, que é sempre doentia. Doutor Kepp, posso dar um exemplo para os ouvintes? Uma pessoa nunca consegue, nunca pode realizar no aberto, na sociedade, na vida social, o que ela faz entre quatro paredes ou dentro de casa com a família. Isso já mostra que o espírito, a alma da sociedade, sempre é mais elevada do que o individual e até o familiar. Que uma pessoa pode ser um monstro dentro de casa e na sociedade ela tem que se comportar de uma forma mais ética, razoável, equilibrada, para poder conviver em sociedade. Então, eu acho isso que o senhor está falando extremamente importante. Então, a doença vem quando o indivíduo quer viver em função da própria vontade ou em função da família dele. É, também. Satisfazer só a família. Agora, eu queria perguntar aqui para os outros analistas que ideias que eles têm sobre a questão da neurose. Vamos começar com o nosso Englishman, o Dr. Léo. Então, eu acho que vontade aí parece um sinônimo do que o senhor chama de teomania, né? Que é a mania de querer ser Deus. Porque a pessoa, se ela viver de acordo com a natureza, não é ela que cria. Se ela for o que ela é, se ela não quiser mudar assim nada nesse sentido da vontade, ela estaria vivendo como foi criada, né? Mas ela quer mudar essa situação. Então, é uma competição mesmo com o Criador, né? Com as coisas como são. E aqui no seu livro Reino Divino, o senhor discute bem esse assunto na página 35, falando que a questão principal do ser humano é que ele resolver ser diferente do que ele é, pela vontade, né? Quer dizer, a pessoa é de um jeito, tem seus dons, só que a pessoa acha que como ela é inferior, é ruim. E ao contrário. Ele, com o uso da sua vontade invertida, vai se estragar, vai ficar doente. Agora, ele tem dois caminhos, né, Léo? Ele pode viver segundo a vontade divina, aí vai ser uma pessoa de alto nível, né? Uhum. Genial, uma pessoa, assim, de muito equilíbrio. Ou, ao contrário, né, de acordo com a vontade demoníaca, né? Então vai ser um indivíduo muito doente. Muito desagradável, sem amigos, sem parentes, sem nada. Vamos ver o que a Selma fala. Eu acho que essa questão de que também pela vontade, a pessoa nunca se põe a fazer o bem, a praticar o bem, né? Tanto é que o senhor tem um capítulo aqui naquele livro, O Homem Interior, que o senhor coloca que a prática do bem é algo excepcional na vida deste planeta, né? Tanto é que se desenvolveu no grupo dos escoteiros aquela prática de fazer pelo menos 3 ações boas diariamente, né? E o senhor coloca que o que significa que o ser humano, como regra geral, pratica o mal dia e noite sem parar. Então, isso é uma atitude de seguir a vontade, né? É, não entrar na prática do bem, quer dizer, achar que fazendo bem, aquela ideia invertida, se está perdendo alguma coisa, se está beneficiando o outro, a sociedade, então estou em desvantagem, e não que é justamente beneficiando as outras pessoas e o outro que a pessoa está realmente sendo, né, se beneficiando na realidade. Quer ver uns exemplos da questão da vontade? Por exemplo, os atletas, né, que futebolistas, jogadores de futebol, que entram em campo não por causa do ideal, né, de vencer a partida, de lutar, né, pelo próprio país, mas para fazer promoção das transnacionais, das grandes firmas. Segundo lugar, né, pode dizer, né, dos políticos, que se comprometem, né, com o poder econômico social. Ou então as igrejas, né, que só querem tudo para eles, para eles, para eles, que, principalmente dinheiro, e não vão ao povo para ajudar o povo. Ou cientistas, né, que trabalham para o poder econômico. E os artistas, né, que até morrem de fome. Bom, em geral eles vivem morrendo de fome porque eles querem viver de acordo, né, com o ideal deles, não conseguem. E o que o doutor Anemar acha disso? Então, doutor, eu estava pensando que na questão da doença é exatamente uma manifestação da própria vontade no corpo do indivíduo, né? Porque ele acha que ele pode fazer o que quer sem ter nenhuma consequência para ele próprio. Só que o corpo manifesta aquilo que às vezes ele não consegue perceber nele próprio, né? Então, os hospitais a gente nota que é o templo da vontade, né? Porque lá todos os indivíduos que vão lá, muitas vezes sem necessidade, né, que ele poderia conter a doença dele, que é pequena, né, que poderia ser tratada em casa, ele vai lá para manifestar a loucura dele, a dor de cabeça, ou uma série de coisas. É claro que tem emergências, mas 90% praticamente não seriam necessárias. Né? É, se não houvesse, por exemplo, hospitais, né, deveria haver para atender só pronto-socorro. Porque atender uma pessoa no ambulatório de um hospital é uma perda de tempo para o médico, né, as enfermeiras e a própria pessoa. De maneira que a questão da vontade é que faz o indivíduo entrar na hipocondria. Ele tem uma dorzinha qualquer que pode passar rápido, então corre no médico para... É, não aguenta nenhuma frustração, né? E a nossa francesa aqui, a Luciara, o que que acha? Então, doutor Kepp, na Escola Milênio, a gente fez assim uma... com os alunos, eu perguntei para eles assim, o que que eles gostam de fazer? E eles falaram, ficar na internet, viajar, dormir, comer ou não comer. E aí a outra pergunta é, o que que você precisa fazer? Aí eles falaram, a gente precisa trabalhar, estudar, ter responsabilidade, etc. Então... aí eu perguntei para eles assim, e se vocês ficarem fazendo só o que gostam durante um tempão? Aí eles falaram assim, bom, aí eu vou me sentir mal. Aí eu falei assim, bom, então, se a gente ficar só no prazer, só na vontade, a gente vai estragar a vida. E trabalhar, estudar e ter responsabilidade, aí que a pessoa está construindo a vida. Você deu uma ideia interessante agora, Luciara. Você falou, se a pessoa, por exemplo, fizer a vontade dela, ela vai ser inimiga dela mesma. Mas se ela eliminar a vontade dela e fizer o que tem que fazer, então ela resolve todos os problemas. Isso eu pensei, Dr. Kepp, no caso dos pais que não gostam de contrariar as vontades dos filhos, eles estão justamente colaborando para os filhos ficarem neuróticos. A criança pede para o pai corrigir, parar, segurar a própria vontade dela. É outra coisa importante, né? O filho, ele se revolta contra os pais quando ele não recebe a educação que espera. Quando os pais fazem toda a vontade. Inclusive, doutor Kepp, isso a gente, essa questão da vontade é comprovada já como uma coisa psicogenética, né? Que o nenê já nasce gritando de raiva porque ele quer só a vontade dele ser realizada, né? Então, parece que um processo de educação verdadeiro é um processo de fazer a pessoa entender que ela tem que desistir das próprias vontades e que a felicidade justamente reside nisso. E não só a felicidade, mas o próprio conhecimento, como o senhor tão bem coloca nesse seu livro, A Libertação da Vontade, que o senhor coloca aqui que a verdade, portanto, conhecimento, ele vem para o pensamento só através de uma conduta ética. Então, que a pessoa deixa de lado as ideias que ela tem, os preconceitos, as vontades, as emoções, para poder deixar a verdade penetrar. Então, ela se desfazer dessa carga, desse lixo, até se pode dizer, emocional e afetivo, para poder, então, conhecer o mundo como o mundo é. O mundo é como ele é e não como eu quero que ele seja. No caso da odontologia, né? A Marcinha está aqui, a dentista. Eu estava pensando nessa questão, né, da vontade do doente, assim, na cura, né, das doenças. Que a pessoa, geralmente, ela se vê vítima, né, de alguma bactéria, de algum vírus. Mas, não, por exemplo, não é nenhum dentista, nenhum médico que cura a pessoa, se ela não tiver a vontade e se ela não perceber essa vontade invertida que ela tem. No caso, né, a criança quer comer bastante açúcar, doce, bala, né? Isso. Isso estraga os dentes dela, não é isso? É verdade. Se deixar a criança à vontade, ela vai comer até minhoca das paredes. É, né? Ela se estoura toda, é verdade. E na Suécia, assim também, Helena Melander? É muito mais ainda, eu acho. É que eu percebo, assim, que Suécia, como tem um certo nível econômico, pelo menos tinha, né? Que a pessoa não precisa se preocupar muito com a própria sobrevivência, né? Aí, especialmente os jovens, eles ficam muito livres para escolher o que, que eles querem fazer da vida, o que, que eu quero fazer, eu acho que eu quero ser ator. E a pessoa entra naquele delírio que vai ser ator, né? Então, ou quer viajar pelo mundo, então fica viajando para lá, para cá, mas não tem nenhuma obrigação na vida. E eu acho isso muito interessante, porque no passado, na Suécia, a pessoa tinha que levantar 4 horas da manhã para tirar leite da vaca, tinha que seguir aquele esquema da natureza, né? Não tinha muita escolha. E naquela época, parece que tinha mais equilíbrio. E hoje, quando tem mais, né, vontade livre, aí vem o desequilíbrio, vem a depressão, vem o suicídio. Essa Suécia linda, esse Estocolmo linda como essa cidade, foi feita por esse sueco do passado. Exatamente. Foi construída com as mãos, com as mentes, né, com a beleza, com a estética dessa sociedade sueca que lá houve. Exatamente. E tem também essa questão da especulação, né? Que foi introduzida agora pelo Reagan, né? Isso, doutor Kepp. Eu estava me lembrando que uma das coisas mais incríveis é essa questão de entender o poderoso econômico e a pessoa que quer dinheiro só para realizar a vontade neurótica dela. Vontade e poder estão totalmente juntas. Quem fica rico, né, Cláudia? Não fica rico pelo trabalho. É. Não conheço ninguém que ficasse rico trabalhando. É, aliás, né, quem tem muita vontade vai querer ir para o aspecto do dinheiro, da dinheirice. E quem tem mais conhecimento, mais sabedoria, nem vai ter tempo de fazer isso. Tem exceções, né? É claro, né? Mas, em geral, o trabalho assim, de uma pessoa dá só para ele viver satisfatoriamente. Isso. Agora, o senhor fala que o indivíduo neurótico, ele quer o dinheiro, ele quer o poder para controlar as coisas, controlar a sociedade, ele quer dinheiro para pagar as vontades neuróticas dele. Eu tenho dinheiro, eu pago, eu faço, eu humilho, eu quero comer, eu engolir o mundo, eu engulo. Eu tenho dinheiro, eu tenho poder para fazer minha vontade. A neurótica. E sabe quem tem muita vontade? São os mendigos, né? É. Eles querem viver na folga, sem fazer isso, nada. Sirvam-me. Só com o dinheiro que eles ganham. Se vocês querem e saber mais... E vivem melhor do que muita gente. É, tem conta no banco ainda. Olha, se você quer saber mais a respeito desse trabalho incrível de Norberto Kepp, psicanalista, filósofo, pedagogo, poderão acessar o nosso site www.trilogia.ws. E o nosso telefone é 3032-3616. 3032-3616. Estamos nos Jardins, na Avenida Rebouças, 3819, atrás do Shopping Eldorado. E também nas escolas Millennium, que são terapêuticas e usam toda essa metodologia de CAP. Na Augusta, ensina a pessoa a perder a vontade. Isso. Tá bom. Então, Avenida Rebouças, 3819, atrás do Shopping Eldorado. Até a semana que vem e não se esqueçam do livro A Libertação da Vontade.